no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Ao ver os mais famosos filmes de combate, quem não tinha vontade de ser um grande lutador? Se defender dos inimigos ou dar aquele grande grito antes de um golpe? A parte do grito pode até não acontecer, mas a defesa pessoal é possível por meio do Aikido. O Aikido é uma arte marcial não competitiva que prega a não violência, desenvolvendo atividades que levam ao melhoramento físico, mental e emocional. Devido ao fato do Aikido ser uma arte marcial não violenta, as lesões são extremamente raras. O Aikido proporciona os mesmos benefícios de uma atividade física normal, porém, agrega o treinamento de técnicas de defesa pessoal. O mestre Frederic Magalhães fundou o Aikido Vila Rica, para principalmente prosseguir em seu treinamento, que já dura 20 anos, e que desde 2007 é um dos projetos de extensão da UFOP. O Aikido foi criado depois da Segunda Guerra Mundial por um japonês chamado Morihei Ueshiba. Ele também foi um combatente na guerra da China contra o Japão. Era um artista marcial, era um lutador excepcional. Começou a perceber que ele queria criar alguma coisa que não fosse destrutivo, que não tivesse que destruir o seu oponente, não tivesse que entrar numa disputa com o seu oponente. É a arte marcial da paz. Aikido significa harmonia, energia vital e caminho. Carlos Felipe, ex-aluno de Fred e criador de um novo projeto especificamente para Mariana, fala sobre a inserção na comunidade. O Aikido surge em Mariana numa tentativa do meu professor, Frederic Sensei, do Aikido Vila Rica, em Ouro Preto, de difundir a arte por aqui. Devido a motivos pessoais, ele não pôde dar continuidade ao projeto, sendo delegado a mim, que sou marianense morador da cidade, esta função. Assim, fundei o Aikido Yondai Dojo, no início desse ano, com o objetivo de ensinar e difundir o Aikido em Mariana. E na minha opinião, o Aikido tem capacidade de mudar realidades, pois mudou a minha. As pessoas contempladas por um projeto como esse não vão ficar mais ricas, mas vão se tornar cidadãos melhores, pais melhores, amigos melhores, pessoas melhores. As vantagens trazidas por um esporte são inúmeras. Melhoramos nossa saúde física e mental, não nos machucamos, aprendemos a nos defender, ganhamos amigos de treino que irão nos proporcionar bons momentos e ainda é recomendado para todas as idades, gêneros e condições físicas. Siga a fanpage Aikido Vila Rica. Eu sou Gabriela Paiva, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.